Sente, o solo foi às 11 horas. Chega agora o solo, é 1219-4299. Salvador, bom dia, 1419, doutor, na pista. 4299, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, eu sou 4299. Autorizado para o Oceanário 63, ano 1. Desce para 2000 país, ajuste 9013, livre LS e aposta estabilizada. Portará o Oceanário. Salvador, TAM 3663108, solicita acionamento na posição. O acionamento na posição está autorizado, chame para o pushback. Chamará, para o pushback TAM 3663. Bom dia, TAM 3304, posição 4500, a informação 20, atrás para a Copa Brasil. Foi o 3304 que chamou para a Copa Brasília, muito baixa a transmissão. Afirmo, 3304, como copia? Autorizado Brasília, nível de voo 360, via 217, subida Arbor. Elefa, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5037 e o controle 119.8. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a peso 17, decola da 10, curva, primeira curva à direita, no período da Arbor, transmissão Elefa, e transponder 5037, controle de saída 119.8. 3304, pensamento correto, informa a transmissão ainda muito baixa, chame para pushback e acionamento. Chamaremos quando para o pushback e acionamento. Confirme como recebeu agora? Ainda está um pouco baixo. Que mais engraçado, entornado com a toa da rotatória. Em reforço na rotatória, o visual com campo, de novembro e aqui mais. A porta lá na rotatória, o visual com campo, novembro e aqui mais. 056, aguarde. Olha, não vou na minha reserva. Táxi Ocean Air 6312, POB 97, autonomia 2:15, alterna Natal. Autorizado Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 0 no 3. Pátio, Índia, Alfa 1895, muito obrigado, até a volta. Luiz, confirma o horário do plano? Sim, você ainda não tem o plano no sistema, aguarde um minutinho, vou verificar. gente confirma intenções do voo? Luiz, que chame a torre 1895. Janeme 311, complete, que não chame a torre 1895. 1895, bom dia. Controle, tava todo bravo, que Luiz que tá com a toda a rotatória revisão completa. Algum variante mais? Vai pra gente, escute pra minha torre 11895. 11895, não, vem back rack. Ataque foi papá. Mais uma vez, outro Jorginho, tapando o November Yankee Mike, tá com toda a rotatória, visão com campo. November Yankee Mike, reporte curto, sinal pista no 7, altímetro no 0, no 3, para cheque, o vento 070 graus, com 0612 a nós, November Yankee Mike, reporte curto, sinal pista no 7. Para a conta, final no 7, November Yankee Mike. 2, bom dia, Xané 63, no 1, no final, no 0, baixar travado. Oxalá 613 no 2, 02 da companhia, aproximadamente no externo. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, pista no 0? Afirmo, decola sem parada. Autorizado, ingresso e decolagem, pista no 0, vento 070 graus, 0612 a nós, altímetro no 0, no 3, sem parada, o Oxalá 613 no 2. Livre, alinhar e decolar sem parada, no 2. 3 no 0, Orana. A saída Arbo Eletro, com curva direita, 5043, 1928, Elton, 3859. 3859, sol confirmando a rota, Upper Zulu 21, Sierra Charlie Bravo, após direto Orana, após conforme a rota do plano de voo. Afirma, Upper Zulu 21, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Orana, é o TAN 3859. Está correto, chama para puxa acionamento, 3859. Agora para puxa acionamento, 3859. Sente, confirmando um tupi o tipo de equipamento. Ah, afirmativo, sim, tupi. Sente, tem condições de se enquadrar como número 2 da retaguarda do Airbus da Oxenera Vianca na final do ano zero? Sempre, Mike. Sente. Para o pushback no 08, 3663. Autorizado, chama para início táxi, 3663. Chamada para táxi, 3663. Uso pista 10, Xené 63 e 9. Pesado todo, 63 e 9. A gente mantém um ponto de espera bravo, Kiruit. Oxalá 6312, decolado de Salvador 09, chama o controle em 199, decimal 8, bom voo. 098, obrigado. Controle Salvador, é o Oxalá 6312 na decolagem, mantendo a reta ainda. Oxalá 6312, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 350. Saída PUCA, restrita até o 350. November Yankee Mike, visual contrato, autorizado pouso, pista 17, o vento 080 graus, 079, November Yankee Mike. Autorizado pouso no 7, Mike. NM 3111. Para o táxi. Tá com 68 a bordo, 3, 3, 1, para alternar campo. Táxi, Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1013. Pátio Índia Alfa, 1895, 1013. Localizador, gol 1072. Complete canal torre 1895. 1895. Bravo Kilo Whisky ali, mantém cabeceiro 17, o Bravo Kilo Whisky. Zona 1 livrou, transfer chegou da na Alfa. Já 3 no 1, prossiga de Alfa, chamamento da Juliette. Anete da Juliette, 3 no 1. Travado, gol 1072. November, que Mike no solo, 1 no 1, bate o 4, confirmando. Ativo autorizado backtrack, reporte pista livre, atentando o Charlie 150, tomando posição na cabeceira 1-7. Gol 1605, banheiro da companhia, aproximadamente aí uma milha para o externo, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Tem, pode sair. Autorizado, ingresso, decolagem, piscina 0, sem parada, vento 090 graus, com 1-2 nós, altímetro 1-0 no 3, gol no 605. A linha decola sem parada, gol no 605. Travado, gol no 072. Gol no 072, continua a aproximação, guardando pista livre. Boeing 737-800 acompanha, tomando posição para iniciar a decolagem de cabeceira 1-0. November, que mais que acessa na frequência livre, até a próxima. Tá na próxima, Juliette, aqui, 63 no 1. Gente, mantém a posição, 63 no 1. Vamos. Táxi 154 a bordo. 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão. Dá 3663. Ficou no 3 nós. Livre pouso no 0, voo no 072. 5 ajuste no 0 no 3. Voo no 0 no 3, chamará no ponto de espera. Dá 3663. Fala, gol no 605. Gol no 605, decolado 104, controle 198, bom voo. 198, bom dia. Gol no 072, atente a passo, na final do 1-0. Controle, bom dia, gol no 605. Gol no 605, bom dia, contato radar, saída da Eulida Bridge, nível 360. Da Eulida Bridge. Direto 360, gol no 360. 3132, Centro Recife, 12545, secundária 12685. 12685, do Boeing 737-800 da Gol, que acaba de pousar na pista 1-0. Quando pronto, tem livre decolagem pista 1-7, o vento 090 graus, intensidade 1-3 nós. Irmo, ingresso Juliette, portão corrigindo, remota no 3. Remota no 3, via Juliette, obrigado. Uno 072 no solo aos 16, ao livrar solo 121 decimal 9. 219 ao livrar com 172. 2 ciente, o vento 090 graus com 13 mais. Muito bom dia, vou no 072, vou abrir. 1072, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 011. Alfa Juliette 01, vou no 072. 3663, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10, são 3663. Informo que irá aguardar um tráfego decolando agora para pista olhar, a mesma irá cruzar o campo. Visual com tráfego, são 3663. Davi que Luiz, que decolado de Salvador aos 17. Quando pronto, em livre curva esquerda para o cruzamento do campo. Reporte cruzamento efetuado. Bravo que Luiz. Salvador, da 3259, 209 para pushback, acionamento. Autorizado, chame para início de táxi 3859. Para início de táxi, da 3859. Gente, Bravo que Luiz, que decolou da 017, mantém inicialmente a proa norte, aguardando transferência de comunicações. Tá 3663, o tráfego Charlie 150, na altitude 1000 pés, rumo norte, já se encontra no setor norte do campo, não interfere mais na sua decolagem, um vento 100 graus com 14 nós. Vento de proa com 14 nós, tem livre decolagem de pistão 0, tá 3663. Ah, existe a decolagem na 10 da 3663. Então, Mike Quebec, Carlos Lorenzo. Mike Quebec, autoridade Salvador Carlos Lorenzo, no mil pés, após decolagem curva direita no corredor Axé. O código transponder é 0161 e o controle 119 decimal 8. Então, Mike Mac, a transmissão está muito baixa, não consegui compreender a mensagem. Poderia, por gentileza, cotejar novamente? Então, Mike Mac, agora melhorou bastante. Cotejamento correto, me confirme apenas o PLB? Meia dúzia bode, no parte 4, acionamento táxi de decolagem, agora com 3895, ajuste no 0 no 3. Bom dia, web 6729. 6729, pronto para Copa Guarulhos? Afirmativo. Imagina, 19, desce 8, 198, bom voo. 198, bom dia. Ano 605, chame Centro Recife, 1251, secundária, 1339. 1-2-1-3-3-9-5, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, eu tô 3663. Então, 3663, bom dia, como tá tardando a decolagem, saída da EL, subo para o nível 340. Vem para o 340, pode voar, da EL? Prezado. Vou da EL, tá 3663. Dael Leda Bride a subida, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5051 e o controle em 119.8. Guarulhos 360, superior Zulu 16, coluna 10, curva à direita, Dael Leda Bride, 5051-19.8. Essa chama para pushback também. Tá bom, obrigado. Gente, reporte no ponto, espera taxi Oscar, altímetro 1-0-3, Victor Mike Beck. Seu nome é o Pérez, reporte através do Parque de Pituaçu para descida. Gente, graças. O TAM 3859 está com 185 a bordo, 4 horas e 10 ofertas no campo, 500 para o táxi. Táxi autorizado via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0-3. Pátio Indy Alfa, ponto de espera, torre 1895, da 3259. Salvador, bom dia, Azul 499. 499, minutinho, cópia. Mike Quebec autorizado, ingresso, decolagem, pistão 7, o vento 090 graus com 1-2 nós. Tancre 359, autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, cono 2 nós. Ingresso, decolagem, pista 1-0, Tancre 359. Tô ciente, o vento 100 com 14. Tango Mike, Eco Delta, pronto para descer. Vou. Graças, Mike, vai. Salve. Controle Salvador de Papatango, Vitor Mike Beck.